levantado radar 65.000 aqui em Salvador, Sudoeste. Informo que o seu modo Charlie não está indicando nenhuma altimetria, verifico mesmo. Solo Salvador, alguma chance do 6141 ingressar pelo pátio 3 para a posição de estacionamento? Não será necessário, até chegar a Alfa já desafogou o tráfego à frente. Ciente, muito obrigado. Até chegar a Juliette. 6141. Zero, táxi via Juliette, porta 1 no obsessão do aeronave da Gol, seguindo no táxi. É, 41116, solo 03, direita 1219, boa tarde. Direita 219, 4116, boa tarde. Oi, Salvador, Alfa Tango Serra, baixada e travada, 2 milhas da 17. Gente, Alfa Tango Serra, livre pouso 17, vento 070 graus, 10 mais. Livre pouso, Alfa Tango Serra, grato. Com no 600, livre decolagem 10, vento 070 graus, 09 mais. Decolagem 10, 3216, pronto, ponto espera. 3216, mantenha o ponto de espera. Muito boa tarde, Oxané 62, 10. Boa tarde, Oxané 62, 10. Continue a aproximação, aguarde a pista livre. Guardado. Alfa Tango Sierra, autorizado backtrack, seu solo 06 para o pátio 4. O 600 decolou ao 05, chame o controle 1208, bom voo. Controle 1208, bom final de semana. Chané 6210, livre pouso no 0, vento 070 graus, 08 nós. Livre pouso na 10, Chané 6210. Contato radar, sua para nível 370. Contato radar, nível 370, com 600. Juliette, o 41 no meio. Gente, táxi via Juliette, portão número 2, 41 no meio. E aí, Juliette, portão 2, grato. Toma, tem 3, 4, 10. Boa tarde. Estacionamento, tá? 3193. 3, aguarde, temos aeronave ingressando para o setor. Guarda. 3216, Lima Tempo, estão no zero. Lima Tempo, estamos no zero, tá? 3216. Para o táxi, o trip 5489 com 48 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna Salvador. Gente, 48 a bordo, altímetro no 0 no 5, táxi via Índia Alfa, observando azul à frente, ingressando para o gate. No ponto de espera, torre 1 noite, esse é meio bom voo. Trip. Boa tarde. Boa tarde, solo, Chané 6210, livrou. Boa tarde, 6210, táxi via Alfa, reportante da Juliette. Via Alfa, reportaremos antes da Juliette, pode informar a temperatura, por favor? 28. Obrigado. Três, dois, um, no meio, livre da colagem 10, vento 090 graus, 08 nós. Entre os decolados da 10, tá no 3, 2 para mim. Ativa no 260. Equipe 288 até no 260, boa tarde. Bom, 924, ali mantém, estão no 0. Ali mantém no 924. Autorizado o pushback somente, chama para o táxi. Poderei táxi, tá 3193. Info alternativa 12545. Mano, voo 600, Recife 2085, até 12545. Dois, um, meia, decolou, dois, um, no, chame o controle, 120, décima, oito, bom voo. Bom trabalho. E três, dois, um, meia. Pra trás, se liberando acesso ao 9. Acima. Tente autorizar o pro táxi. Guardião 02, prossiga para a torre. Gente, mantém antes da Juliette, 6210. Vamos manter. Gente, Guardião 02, decola com proa norte, vento 100 graus, 099, reporte fora do solo. Espera pronto, trip 5489. Gente, mantém o ponto de espera, trip 5489. Trip. Voo no 924, livre da colagem 10, vento 100 graus, 089. Gente, voo no 924, tá iniciando 10. Salvador, fala do solo, pro nosso guardião 02. Gente, Guardião 02, prossiga via Estrada do Coco, chame o controle 120, decimal 80, bom voo. 1208, até o retorno, Guardião 02. É. Trip 5489, ali mantém 10. Ali mantém 10, trip 5489. Controle Salvador, Guardião 02. Guardião 02, confirma a intenção para o voo. Pela estrada do Coco aqui, cai nas imediações de Jauá e Herbert. Que é certa de copiado, Guardião 02. As 24, decolou 13, chame o controle 120, 8, bom voo. 08, até já. Sael Leda Bridge. Sael Leda Bridge, grato. Controle Salvador, muito boa tarde, Gol 924. Boa tarde, Gol 924, 350, Saira Puca, vigilância. 24. Controle 3216. 30, Guarulhos. Lima 097 a bordo. Afirmo. 3216. Aproximadamente 25 meses. Copiado. Ah, não entendeu? Copiado, desvio, possível com desvio. Ah, ok. Salvador, 3561. 3561, prossiga. Para autorização em tráfego Brasília, por gentileza. Autorizado Brasília, nível 380, via Upsilon 17, saída Arbor, Elefa, Ovito. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5156, coteja. Autorizado para Brasília, nível 380, pela Upsilon 17. Arbor, Elefa, Ovito, a saída, decola 10, curva à direita, 5156 no transponder, tá? 3561. Controle 120, decimal 8, chama para pushback sonamento. 208, controle obrigado, chama. 12545, após desvio, Froti. Ok, após desvio, Froti. 4 de Salvador, boa tarde, é o Trip 5489. Boa tarde, 5849, 5489, Supa 200, sai da boa, vigilância. EP. 3193, próximo. Botan 3193, ali mantém 10. Nem mantém 10, tá 3193. 46 a bordo, altímetro 10 no 5, táxi via Índia, Alfa. Do ponto de espera, Torre 1 noite, sinal 6, bom voo. De Alfa, do ponto de espera, 1 noite, sinal 6, boa tarde, boa noite, sinal 4. Então 93 mais 1 minuto e meio, ok? Pra decolagem. No 93, livre decolagem 10, vento no 00 grau, 08 mais. Iniciando, 3193. Salvador, boa tarde, 2394, está se aproximando do ponto de 0. Boa tarde, Uno 394, ali mantém 10. Tráfego Salvador, boa tarde, Papatango Mike Eco Alpha. Mike Eco Alpha, prossiga. Tem um plano visual para Jundiaí, nível 105, teria uma autorização? Pode informar o pátio que se encontra e a intenção de pista? Ah, está aqui na pata, senhor, que é a intenção de decolagem da 17. Décima 8, 0, bom. 308, obrigado. Aguardando para a cópia, tem previsão para a cópia? Estamos apenas inserindo os dados aqui, está pronto agora? Pode prosseguir. Autorizado Jundiaí, 1010 no corredor Axé até o farol da Barra, após 105, correto e disponível. Decola da 17, curva direita, controle 120 decima 8, aciona 5162. Após a saída, segue Léus e conforme plano, coteja. Ok, ATC, autoriza Papatango Mike Eco Alfa, voar Jundiaí. Decola da 17, primeira curva direita, no corredor Anxé, até o farol da Barra, sendo para 105, controle 120 decima 8, transponder 5162. Protejamento correto, informa pessoas a bordo. Está com 3 a bordo, 6 horas e 40 de autonomia, alternando Serra Delta, Charlie Oscar, Sorocaba. 23 a bordo, altímetro 1095, para acionamento torre 1186, bom voo. Para 286 a bordo. Para pushback, acionamento gol 1333 no portão 05. Autorizado, chama para o táxi. Autorizado, chama táxi no 333. Passadona estabilizado, Mike Charlie Alfa. Mike Charlie Alfa, complete aproximação, torre 186. Charlie Alfa. É que Eco Alfa, livre acionamento, chame para o táxi. O homem chama táxi. Oi, Salvador, Papatango, Mike Charlie Alfa. Mike Charlie Alfa, continue a aproximação, aguarde pista livre. Paciente, estamos em condições. Vitor Mike Charlie, propõe intenção de pouso no 7, irá após externo. Gente, só confirme pronto para o cancelamento, Mike Charlie Alfa. Afirma aqui, em condições Vitor Mike Charlie. Gente, está cancelando as regras de voo? Afirma aqui, Papatango Mike Charlie Alfa. Mike Charlie Alfa, cancelado aos 2-1, dá presente, base pela direita 1-7, reporte para a final. Contará. 1-3-9-4, decolado aos 2-2, chame o controle 1-2-0-8, bom voo. 1-2-0-8, voo no 3 avançado, boa tarde. Sobre Recife, nível 350, via Trewisk 58, saída Puca, transição Caju. Decola da 1-0, curva à esquerda, controle 1-2-0, decimal 8, aciona 5-1-6-6, coteja. 3-6-0, da EL, 3-4. 1-9-2-4, controle. Prossiga. Recife, 1-2-6-8-5, alterna 1-2-5-4-5. 2-6-5-2-5-4-5, boa, até já. E 1-5-1-6-6, chama para pushback, acionamento. Chamará, obrigado. foi baixado, travado. Gente, Mike Charlie Alpha, livre pouso 17, vento 070 graus, 099. Mike Charlie Alpha. 4 horas e 10 de autonomia alternando o galeão. Gente, 155 a bordo, altímetro 1015, táxi via Índia Alpha, do ponto de espera Torre 18, sinal 6, bom voo. Índia Alpha, ponto de espera 06186, bom voo 1335. Alô, Chanel, manhã. Posicionamento 315, são 3 por Chanel. Autorizado, chama para o táxi. Chama lá. Mike Charlie Alpha, solo 26, backtrack, confirme estacionamento. Gente, frequência livre, estacionar. Mike Charlie Alpha. Alinha decola pista 10, vento 090 graus, 109. Alinha decola, capistera 10, gol 1333. Um aeródromo, aguardar 02. Abriu. Seletor em Salvador, frequência 18612, até o meu pouso, guardião 02. 118612, obrigado, guardião 02. Salvador, Guardião 02. Guardião 02, confirme intenções de pouso. Pela estrada do corpo, pátio do Graé. Gente, Guardião 02, reporte final, pátio do Graé. 02. Mike Charlie Alpha, ciente. Uno 394, chama agora Recife na frequência 118 desse posição. 1251 e alternado 13325, tem um voo. 251 alternado 13325, boa tarde, Uno 394. No 333, decolou os 28, chame o controle 120, decimal 8, bom voo. 08, bom voo, 333. Tem frente, Mike Eco Alfa, ajuste no 015, autorizado táxi via Bata, reporte na interseção para ingresso no 7. Via Bata, reportada para ingresso. 1-0, saída da Euleda Bridge, decola da 1-0, curva direita, controle 120 decimal 8, aciona 5170, coteja. 360, Upper Zulu 1-0, da Euleda Bridge, pista 10, curva direita, 1208, 5170. Cotejamento correto, chama para pushback acionamento. Reportarei. Paulo, acionei 6315 para táxi 136, alternando Galeão com 4 horas de autonomia. Guardião 02, vento 080 graus, 09 nós, reporte no solo, pátio do Graia. Passado no solo, pátio do Graia, guardião 02. A bordo, altímetro no 0, no 5, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1 na noite, acima meia, bom voo. Índia Alfa 2 meia, obrigado, é um bom final de semana, 3, 5 mil. Mike Eco Alfa, a linha, e da cola pista no 7, vento 08, 0 graus, 09 nós. 89, chave Recife, 1288, alterna 1260. 1288, 1260, tape 5414, até já. Olo 394, Recife 1251, na terra 13325. Boa tarde, Oceana 6315, posto de espera pronto. Oceana 6315, a linha decola no 0, vento 090 graus, 08 mais. A linha decola no 0, 6315. Solo para passar com o Mike Eco Alfa. Já Mike Eco Alfa? Decolado, o Mike Eco Alfa vai manter a reta.